É o pente descarregado, trilho descarrilhado. Ou seja, o trem passa por cima, não se passe por sonso, que eu tô igual a língua de sogra, sem freio. Tão chato nas ideias, que o racista me chama de macaco prego. Ou eu que sou escuro demais, ou esse mundo que é cego. Contendo informações importantes, então me chame de quadro negro. Ela diz que me acha chave, fecha o porta daquele passado negro. Peixe que nada sozinho morre, mas o gato me sobrevive. Se o rap é uma treta no Olimpo, judeu, deus e douro, não me contive. Então me cerquei dos mais fortes, Big Boys in the hood. Se é fita de gangue, eu sou o terror dos hooligans. Pras ovelhas, eu sou leão que ruge. Formamos uma tropa de gente real, não pelotão de comando em ação. Domine as esquinas, cê não tá no jogo de war, irmão. Ela diz que te acho war, irmão. Por isso cê quer provar algo, acabo provando do próprio veneno. Seu corpo espetáculo, a rua é o palco. Sei o que aconteceu pra esse avião cair tipo caixa preta. O passe subiu, eu tô espécie de shit, tipo a 3 e a taxa preta. Fique rico no morro ou mate, fique vivo então mate ou meta. Eu não separo treta, e quem perdoa é Deus, eu faço valer a caneta. Oh. Essa vai só pra quem pensou que nós tá fraco. O terror voltou, é o pato do dum, pato do dum. Tiro pra todo lado. O terror voltou. Essa vai só pra quem pensou que nós tá fraco. O terror voltou, é o pato do dum, pato do dum. Tiro pra todo lado. Me pediram pra dar papo consciente, não ouve nem pai e mãe, vai ouvir conselho meu. Eu tô achando que é fácil ficar famoso, nem conhece Racionais, vai ouvir um disco meu. O hater diz que eu caí no seu conceito, pelo menos eu subi na vida. Olhei no espelho e encontrei Jesus preto, tipo o Alto da Compadecida. Se fosse 2002 eu era Ronaldo, quando eu entro o nego fala, roubado, problemático, foda. Focado, rap jogado aos seus pés, exagerado, quero Geron Menezes. Pra quem acha que bonito é Pérez Hilton, a gente riu com isso. Todo padrão é vício, todo padrão é vício. Quando eu era menor no quesito beleza, eu ganhava a pior nota. Hoje as filhas da puta que me deram zero, fala crush, me nota. Cheio de novinha te querendo, mas não faça merda, não fica afoito. Como diria Marcelo Rezende, foca na 18. Ela pergunta sobre amor, digo que tenho sorte no jogo. Tem quem me enxergue radical, tem quem me enxergue pedagogo. Me interessa em astrologia, sensação, esse é meu logo. Meninas de gêmeos me liguem, garotas de touro me acham bobo. Mano, somos iguais, vocês querem rivais. No final dessa partida, vamos ver quem ri mais. Não ri mais sobre o choro das vítimas. Me puseram nas 20 mais, 8 de maio. Não é um filme da sua vida, irmão. Oh, é